77.5 FM, Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Bola rolando no Allianz Parque. A bola vai rolar, o show vai começar. A alegria é geral. José Silvério. Aqui na Rádio Capital. E na saída de bola, o time do Palmeiras foi com o campo de ataque. Aliás, o time do Corinthians que saiu e foi ao campo de ataque. A bola se perdeu pela linha de fundo. Reposição de tiro de gol. Jailson toma distância, bate em curta salada, soltou para a linha. Ele devolveu de novo, lançando o jogo para Jailson. Ele toca no campo de ataque, forte pelo lado direito do campo. A bola chegou para Rony. Rony domina, recua para Mike. Mike toca na zaga central, deu jogo curto, soltou para Luan. Luan vira por dentro, deu jogo para chegada de Renan. Renan vem da sua intermediária pelo lado esquerdo para Vitor Luiz. Vitor Luiz outra vez toca jogo para Renan. Renan soltou por dentro para Felipe Melo. Felipe Melo recua na zaga de novo para Renan. Renan lateralmente deu jogo para Luan. Luan recolhe e domina de novo. Solta jogo curto ao seu lado. A bola vai para Renan. Renan recolhe na esquerda. Vitor Luiz vem passando. Ele tocou por dentro. Felipe Melo domina e toca de novo para trás. O Palmeiras ainda não saiu para o campo de ataque. Bola solta no lado esquerdo do campo para Vitor Luiz. Toca na minha esquerda e deu jogo para Rafael Veiga. Virou pelo lado esquerdo do campo, a bola bateu na zaga, perdeu-se pela linha lateral. E o Silvinho já está nervoso à beira do campo. Arremesso toma distância. Vitor Luiz, ele cobra na frente, tocando o jogo. Derrubado o Palmeirense. Quarto disse que não foi nada. A bola passou, ficou para João Vitor. Recua para Cássio. De perna direita, levanta forte lá no campo de ataque. Chega na cobertura, tira Renan. Afasta pelo Palmeiras, toca lá na frente. A bola ainda vai sobrar para o time do Palmeiras. Mas o árbitro parou para marcar uma falta no grande círculo. E é uma falta. Está favorável ao time do Palmeiras. E o Gabriel já reclamou, chegou para fazer a cobrança. Felipe Melo bateu curto ao seu lado, tocou para Rafael Veiga. Ele toca no lado esquerdo do campo, deu jogo para Vitor Luiz. Ele domina no campo de defesa, recua na zaga, solta para Renan. Renan toca para Luan. Luan domina, sai jogando na sua intermediária com Felipe Melo. Passa errado, afasta a zaga do Corinthians. O rebote volta para o Palmeiras. Insiste o Corinthians, retoma a posse de bola no campo de defesa, sobrou por dentro, deu jogo para Cantilho. Cantilho tocou para o lateral Fagner. Fagner tenta abertura no campo de ataque. Desce chegando na cobertura Vitor Luiz. Ele toca de qualquer maneira, bota a bola para fora, bola pela liga lateral. É arremesso favorável à equipe do Corinthians do campo de defesa com 2 minutos e meio do primeiro tempo do jogo. Arremesso cobrado no campo de ataque. Bola para Luan. Luan tocou por dentro. Chegou para fazer o domínio. Mosquito abriu do lado esquerdo do campo. Bateu na zaga. Sobra na direita. Fica para Fagner. Ele tira pelo time do Palmeiras e Gabriel para Rony. Vai tentar puxar contra-ataque. Passa rápido no campo de ataque. Chegou, cruzou na boca do gol. Passou na esquerda para o Wesley. Dominou, fintou, recuou, bola batida e gol! Gol! Do Palmeiras! É de Rafael Veiga! Camisa 23, num contra-ataque rapidíssimo, o time do Palmeiras chegou, a defesa do Corinthians bobeou, a bola foi tocada, depois recuada, e chegou para Rafael Veiga. Ele veio de trás, de perna esquerda, encheu o pé depois de receber do Wesley. Ele bateu forte pelo alto, no fundo do gol de Cássio, que pulou e não pegou. Na marca de 4 minutos, etapa primeiro do jogo, aberto o placar no Allianz Parque. Rafael Veiga, Rafael Veiga, Rafael Veiga, camisa 23, Palmeiras 1, Corinthians 0. São 8 minutos do segundo tempo. Palmeiras 1, Corinthians 0. A Proibida Puro Malte é perfeita para acompanhar os bons momentos. Uma cerveja saborosa e refrescante que torce com você. Compre pelo site proibidoonline.com.br e receba sem sair de casa. Beba com moderação. E aqui domina o time do Corinthians, bola recuada para Cássio, Cássio toca na centena, de área para Cantilho, Cantilho virou no lado direito do campo para João Vitor para Fagner, Fagner recuada e domina, passa da defesa para o campo e ataca, arranca bem para o campo de ataque na direita, curtinho para Mosquito, Mosquito recua por dentro, soltou para Cantilho, Cantilho sai jogando na penetração do lance de Gabriel, Gabriel virou na direita para Luan, tentou a finta no meio de dois, tocou por dentro, outra vez para Luan, Luan ajeitou para Mosquito na linha de fundo para Fagner, entrou, cruzou para a batida e gol! É de Gabriel! Gol! Do Corinthians! No contra-ataque rápido, Gabriel foi para a grande área. A defesa do Palmeiras bateu cabeça, bola sobrou na linha de fundo. Arrancou Luan, recuou para trás. Gabriel veio chegando e a bola pediram. Me chuta, me chuta, me chuta. Gabriel encheu o pé. A meia altura no canto esquerdo, sem chance. Na virada de Gabriel, sem chance para o goleiro Jailson. Na marca de 9 minutos, etapa final do jogo. Empata o Corinthians no Allianz. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Camisa 5, Corinthians 1, Palmeiras também 1. Quase 51 minutos, o árbitro já confere o seu cronômetro. Vai acabar o jogo no Allianz Parque. 1-1, Palmeiras e Corinthians, cobrado, arremessa, afasta a zaga do Palmeiras. O árbitro vai lá, confere e apita. É fim do clássico no estádio Allianz do Palmeiras. Palmeiras 1, marcou no primeiro tempo. Corinthians também 1, empatou no segundo tempo. Rafael Veiga para o Palmeiras. O Corinthians empatou neste segundo tempo. 1-1, Palmeiras e Corinthians, fim de jogo. Gabriel fez o gol de empate do time do Corinthians. 1-1 e nós chegamos, portanto, ao final desta jornada. Mas ela vai continuar sob o comando do Oliveira Júnior, que vem aí comandando tudo, contando toda a história desse clássico Palmeiras e Corinthians. Fim de jogo. De minha parte, muito obrigado. Boa noite, Brasil! Muito obrigado, José Silvério. Muito obrigado. Portanto, está fechado o microfone.